você chegou, tudo mudou na minha vida. Tudo que era escuridão se transformou em alegria. O que era cinza em luar, o deserto é azul do mar. Oh, baby. Sofrimento acabou. Levou o que era dor. Oh, baby. Oh, baby. Eu quero demais fazer tudo que você me faz. Ser o seu amor. Eu quero ficar. Esquecer de tudo e te beijar. Oh, oh, oh, oh. Eu quero demais fazer tudo. Imenso amor surgir na sua frente. Tudo que era escuridão irá sumir na sua mente. E sua estrela irá brilhar e o mundo iluminar. Oh, baby. Sofrimento acabou e levou o que era dor. Oh, baby. Você chegou e transformou a minha vida.